louvar, Senhor. Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estão convosco. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos todos para esta missa, principalmente este grupo maravilhoso lá da Raiz da Serra. Da missa que nós teremos as mesamos da misericórdia e mais não se deixe horário por Urbalino domingo Jesus. E alguém daqui veio para agradecer a Deus pela divina misericórdia, então por todos os agradecimentos. Alguém veio para agradecer pela graça da saúde, muita gente. Alguém veio para pedir pelo seu filho afastado da igreja? Também. Alguém veio pedir o emprego para da sua família? Também. Poxa, quanta gente desempregada. Pois é. Alguém veio pedir para algum falecido? Tá bom. Vamos incluir todas essas intenções para algum doente pela sua recuperação. Também. Então, todas essas intenções vamos incluir nesta Santa Missa. Agora, peçamos a misericórdia de Deus para nós. Aliás, ainda as intenções de todas as famílias que são visitadas por essas capelinhas de misericordiosa. Se a capelinha tem os 30 pessoas que visitam, então, já são mais de 200, né, famílias. Vamos rezar por todas elas também. Peçamos, então, perdão, a misericórdia de Deus para nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, pois confiamos no perdão que vem de vós, Senhor, de nós, Senhor, tende piedade de nós. Pois confiamos no amor que vem de vós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, dai por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade Espírito Santo. Leitura do segundo livro dos Reis. No nono ano do reinado de Sedecias, no dia 10 do décimo mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio atacar Jerusalém com todo o seu exército. Puseram-lhe um cerco e construíram torres de assalto ao seu redor. A cidade ficou sitiada e rodeada de valas. 11º ano do reinado de Sedecias. No dia 9 do quarto mês, quando a fome se agravava na cidade e a população não tinha mais o que comer, abriram uma brecha na muralha da cidade. Então o rei fugiu de noite com todos os guerreiros pela porta entre os dois muros, perto do jardim real. Se bem que os caldeus cercavam a cidade e seguiram pela estrada que conduz à Araba. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou-o na planície de Jericó, enquanto todo o seu exército se dispersou e o abandonou. Os caldeus prenderam o rei e levaram-no a Rebla, à presença do rei da Babilônia, que pronunciou a sentença contra ele. Matou os filhos de Sedecias na sua presença, vazou-lhe os olhos e, preso com uma corrente de bronze, levou-o para a Babilônia. No dia 7 do quinto mês, data que corresponde ao ano 19 do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzardã, comandante da guarda e oficial do rei da Babilônia, fez a sua entrada em Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor e o palácio do rei, e entregou às chamas todas as casas e os edifícios de Jerusalém. Todo o exército dos caldeus, que acompanhava o comandante da guarda, destruiu as muralhas que rodeavam Jerusalém. Nabuzardã, comandante da guarda, exilou o resto da população que tinha ficado na cidade, os desertores que se tinham passado ao rei da Babilônia e o resto do povo. E dos pobres do país, o comandante da guarda deixou uma parte como vinhateiros e agricultores. Palavra do Senhor. Que se prenda a minha cela boa, se Jerusalém eu me esquecer. Prenda minha língua ao céu do cá, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Nos salgueiros ali penduramos nossas harpas, nos salgueiros por ali penduramos nossas harpas. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos campos, nossas guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, se cole a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar. Cantemos o canto do Evangelho. Aleluia. Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus segundo São Mateus. Tendo Jesus descido da monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra, e então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho. Palavra da salvação. Glória. Meus irmãos e minhas irmãs, quando vimos o que acontece com o povo de Deus, eleito por Deus, e fica levado para a Babilônia, para escravo durante 70 anos, alguém pode perguntar: por quê? Por que que Deus não o protegeu? Por que que não o salvou? Deus fez muitas tentativas, mas eles não queriam aceitar. E acontece que, quando não aceitamos a graça de Deus, que Deus quer conceder a cada um de nós, as consequências são trágicas. Não adiantou o rei, não o exército, eles perderam e ficaram escravizados. E lá começaram de novo a rezar. E depois de 70 anos, que os não eles, mas os descendentes que voltaram para Jerusalém, que não conhecia mais, Jerusalém que foi incendiada, derrubada, queimada, então ficou tudo destruído. Eles depois tinham que aprender de novo. Vejam, a história se repete sempre. Deus com seu Filho Jesus está conosco. A missa nos dá certeza da sua misericórdia, que os pecadores, as pessoas mais afastadas de Deus, têm mais direito à sua misericórdia do que aqueles que não a precisassem. Então, mais uma vez Deus chama: venham todos a mim, de todos os lugares, aqui de ele, de todo ele, da raiz da... e todos venham, aceitem minha bondade. Olha, e nós somos chamados aqui para testemunhar esta vontade de santificar e salvar a dignidade. Mas quantas vezes encontramos de novo as pessoas que acham que a sua opinião vale mais do que a palavra de Deus? Nem confia, nem aceita a bondade de Deus. E nós somos chamados, ide para todos, fale da misericórdia para todos. Agora é de um tempo de misericórdia para a pobre humanidade. Mas acabar o tempo da misericórdia, lá vai ter esse tempo de justiça. Aí a justiça para o povo de Israel é muito severa, muito difícil. Para nós também, se não aceitarmos a misericórdia, a bondade de Deus, a justiça vai-nos muito. Nós sabemos disso. Quando participamos aqui no santuário da misericórdia e refletimos a misericórdia, vem uma vontade para fazer algo mais, para ninguém se condene. Vocês lembrem quando a Faustina passou no purgatório e viu as pessoas lá rezando, saudade de Deus. Ela ficou com tanta dor que rezou constantemente pelas almas do purgatório. Quando teve a experiência do inferno, quando voltou, ela já pediu muito mais: Senhor Jesus, passa todo o sofrimento para mim, se me dá força para aguentar, eu não quero que ninguém caia no inferno, é terrível, e uma pena eterna. Está lá, a maioria são aqueles que nem acreditavam no inferno. Aliás, nós podemos ver nos dias de hoje, eu não tenho dúvida nenhuma dessas ideologias que querem manipular a humanidade em diversas formas. Há pouco tempo, com a ideologia do gênero, é mentirosa, nenhum cientista afirma. Como que querem impor para todos? A ideologia política, dizendo que o comunismo vai resolver. Vai resolver onde? Qual é o país que resolveu? Como que tem tanta gente ainda lutando pelas ideologia que falhou e levou à morte tanta gente? Podemos falar de tantas outras ideologias e os problemas que querem se levar adiante. Hoje também se fala dos gays e lésbicas depravados, que querem viver no pecado. E não se fala das pessoas que têm a mesma tendência e lutam pela santidade. E querem dizer que a igreja rejeita, que Deus rejeita. Deus não rejeita ninguém. Chama a santidade todos. E como que um grupo dessas pessoas, que mesmo que se mostra grande, quer impor um respeito para todo o pecado que eles querem fazer e ainda querem tratar a que vivemos seguindo a vontade de Deus como se fôssemos errados. Então, nós estamos numa luta constante e não nos iludamos. Ela vai continuar, porque forças diabólicas querem vencer, querem atacar. Não nos iludamos, é uma luta muito pesada, vai exigindo de cada um de nós. Enquanto Deus oferece todo o seu amor e misericórdia, este mundo quer se impor até numa forma de ditadura, mesmo que fala bonitinho, dizia. Bom, Evangelho de hoje, também a confirmação de Jesus para todos. Então, um leproso se aproximou e pediu: Senhor, se queres, tu tens poder me purificar. Disse: claro que eu quero. Levanta-te, anda, vai. Eu quero que você fique limpo. E aqui a gente quer falar de todos os leprosos como a lepra do pecado. Aqui podemos perguntar: Senhor, se pode me purificar de todos os pecados? Que Jesus diz: eu quero, fica, mas vai e não peca, mas se esforce. E não diga, não para outros, não é para fazer jornalismo. Leva a sua vida santa. Oferece a oferta que Moisés ordenou hoje. Oferece o sacrifício de Jesus a Deus Pai. Faça o Pai para servir de texto para todos. Meus irmãos, minhas irmãs, no sábado último, tivemos aqui este congresso, já sexto congresso da misericórdia, onde refletimos sobre a missão dos leigos. E no final, nós tivemos uma experiência de nos encontrarmos com as pessoas que personificavam os cinco leigos e leigas que foram canonizados ou beatificados ou processo de beatificação. Como que foi emocionante, quanta gente chorou, e só tinha gente daqui, né? Só representando esses santos. Porque realmente, quando nós ficamos diante das pessoas que vivem a graça de Deus, é algo extraordinário. E por isso, hoje aqui, todos nós queremos colocar diante de Deus: Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Vejam como nós ouvimos nessa pequena passagem do diário que eu li no início do terço. A santificação nossa passa pela realização da vontade de Deus na vida de cada um de nós. E o que agrada a Jesus não é que alguém até vai queimar o seu corpo nas chamas. São Paulo escreve: mesmo se fizesse isso sem caridade, não lhe adianta nada. Mas a caridade sempre se faz cumprindo a vontade de Deus, os seus mandamentos, a fidelidade a Ele, assim que nós agradamos. Por isso, vamos pedir que cada um de nós daqui, saindo, se você encontrar alguém hoje, amanhã, o que você vai conversar com essa pessoa? Vai dizer o quê? Ah, foi bonitinho, gostei. Ou vai dizer: Deus quer te salvar, quer te dar a vida eterna, quer perdoar os seus pecados, quer que você seja santa. Ah, eu não aguento, mas vai, luta. Não é fácil. O Brasil, para ganhar na Copa, então sua muito, né? Como foi no penúltimo jogo, só na prorrogação, né? E aqui é um lindo testemunho de nós, que nós podemos passar toda a vida perdendo ou empatando. Mas se na prorrogação, que Deus nos dá depois de alguma doença, depois de alguma recuperação, depois de experimentar muitos problemas, Deus nos dá graça para viver ainda, é o tempo da prorrogação, ganharmos a vida eterna, para fazermos o gol, né? Mas gol da vida. Não adianta se entusiasmar da bola, que não adianta nada. Mas olhando para aquilo que esses homens fazem para ganhar, temos que olhar para nós. E eu? O que estou treinando para ganhar? como que estou lutando? E se tivesse uma seleção do Brasil para lutar contra o pecado, a condenação, o que nos faz ficar nesta equipe, nesta seleção? E vejam quanta renúncia. Se algum dos jogadores começar a comer como você come todo dia, devorando uma tonelada de comida, ia conseguir alguma vitória? Se alguém desses jogadores ficasse em casa, dizendo, não, hoje eu vou ficar à vontade, não vou me esforçar, iria adiantar alguma coisa? Vocês, ah, eu não vou treinar porque hoje eu acho que não dá. O que vai acontecer? O Brasil, aliás, não digo Brasil, Brasil não perdendo lá, 11 jogadores, 11 brasileiros, né? Nós nos identificamos como aqueles que jogam a bola. E nós nos identificamos como aqueles que lutam pela santidade, pela vida eterna, que lutam pela presença de Deus na vida de todos. A qual time que nós torcemos? Qual é o mais importante? Aquele que chuta a bola ou aquele que chuta o pecado? Então vejam, nós podemos ver aqui, nestes dias da Copa, que tem também tanta coisa que pode servir para nós, uma comparação na luta pela santidade, na luta contra o mal e também para ganhar mais algum gol contra o pecado, contra o mal e fazer ganhar a vida eterna. Se uma bola precisa tanto esforço pela vanglória humana, quanto mais esforço precisa pela vida eterna. Então, que esses dias você já pensar nisso. E uma coisa que também, nesse ano, 7 a 4 anos atrás, então fica calmo. Mas quanta gente se identificava só a bandeira do Brasil na hora da Copa. Então, só esta vitória que o Brasil tem que ganhar. Vamos usar esse testemunho dos jogadores para lutar pela vida de Deus, pela misericórdia, sendo misericordiosos, obedientes e santos em nossa vida. Vamos agora fazer nossos pedidos ao Senhor. Peçamos por toda a humanidade, para que possa ganhar o jogo da vida eterna. Rezemos ao Senhor. Senhor, quanta gente trouxe aqui pedido pelos doentes, que todos eles se recuperem, que todos encontrem graça de Deus e sua santificação. Rezemos ao Senhor. Hoje nós temos algumas pessoas falecidas. Hoje assistimos há anos, seu José Paróquio, quanto que sofreu, como que ficou o corpo já apodrecendo em vida, né? E quantos falecidos que para a vida. Pensamos que Deus conceda a sua misericórdia a eles, Senhor. Pensamos também por todos aqueles que se afastaram de Deus, das nossas famílias, das nossas paróquias, para que descubram a necessidade de lutar com todas as forças ao mal contra o nosso inimigo e que a salva rezemos ao Senhor. Alguém de vocês trouxe um pedido especial? Pensa agora nesse pedido. O que você quer pedir? Em todas essas intenções, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Uma só vez. Deus Santo, Deus imortal, tem piedade de nós, mundo inteiro. Amém. Canto do ofertório. Que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Acolhei, Deus, este sacrifício de reconciliação e louvor, e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Por esta razão, com os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubiloso vossa glória, cantando a uma só voz. Deus o universo, ó Senhor Javé. Santo, santo, santo é. Santo, santo, santo é. Deus o universo, ó Senhor Javé. O céu e a terra o proclamam glorioso, ó Santo.

vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho, buscar a verdade, a justiça, nas trevas brilhar como a luz, missão do teu povo escolhido. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho, andar os caminhos do mundo, plantando teu reino de paz, missão do teu povo escolhido. Nossos passos refaz, vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho, fazer deste mundo um só povo, fraterno a serviço da vida. Escolhido, Senhor, vem nutrir nossa vida, vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, o que sempre comigo, tu estás a falar, o perfume das flores. Harmonia das cores e no mar que murmura o teu nome a rezar, escondido tu estás no verde das flores. E no sol a brilhar, e no sol a brilhar, sombra que abriga, a brisa abriga, na fonte que corre, e gera pra te agradeço. Quando a dor me consome, murmuro o teu nome, e mesmo sendo, eu posso cantar. Escondido tu estás, escondido tu estás, no verde das flores. As aves em festa, e no sol a brilhar, e no sol a brilhar, na sombra. Renovar o corpo e sangue do Filho, nós vos odeio, que possa ser um dia arriscar para ser a salvação que devotamente celebrando, Cristo Senhor nosso. Amém. Podemos sentar um pouco. Pela presença, vinhos cá, uma mensagem. Aqui nós rezamos testemunho todos os dias. Quem de vocês reza o dia também? Quem acompanha na Rádio Catedral? Ah, tá bom. Quem acompanhou o congresso no domingo passado, do sábado passado? Deu para na TV também, na Rede Vida? Alguém assistiu? É a missa das 9 horas? Pois é, que bom. Então, na minha parte, uma divulgação da misericórdia na sua família, na parentes, amigos, na comunicação e na reza também terça. Pois é, abraço para o padre, né? Para ele. Estou na divulgação da revista Raios da Divina Misericórdia. O número, espero que deve sair no alta, né? E alguma parte do preço, por isso um pouco para ele, para que vocês tenham mais conhecimento. A revista Raios da Misericórdia, objetivo ajudar nessa do amor. Alguém testemunho para dar, tu tem algum para dar, eu peço antes da missa comunicar para que a gente é e para depois eventualmente apresentando no final da missa nos testemunhos antes da bênção. Então pedir para a nossa de Deus para que sejamos testemunhas da misericórdia, né? Queremos unir aqui com todo, né, misericordioso, e nesse momento dar aqui os aniversariantes. Quem que faz aniversário? Então vamos aqui. Quem mais? É. Quem fez aniversário nesses dias? A Mirtes também, Paulo, é claro. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Antes de irmos em paz, eu convido a Gara, vamos pedir para o Senhor abençoar as nossas famílias. Então, viemos aqui pedir esta bênção de Deus. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa. falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Eles vivam no ontem, no hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. E vamos cantar esta música que também é tão fácil para todo mundo cantar, a letra também. Edificar a igreja, nós somos chamados para edificar a igreja. Edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem ajudar. Edificar a igreja do Senhor. Eu sou igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Somos a igreja do Senhor. Irmão, venha junto, irmão, venha junto. Edificar a igreja do Senhor. Edificar. São Pedro é igreja, São Paulo é igreja. Somos a igreja do Senhor. Irmão, venha junto. Irmão, venha junto. Edificar a igreja do Senhor. Os leigos são igreja, os padres são igreja. Somos a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda-me. Irmão, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Os homens são igreja, as mulheres são igrejas. Somos a igreja do Senhor. Os pobres são igreja, os ricos são igreja. A edificar a igreja do Senhor. Eu quero pedir para fazer uma citação que não foi nessa folha. Sim. Olha, tem ainda mais lista, sabe, dos falecidos, que não todos foram lembrados aqui. Marcelo, não, mas foi também. Marcelo de Oliveira, Alexandra Viveira de Oliveira e Bruno de Oliveira dos Santos. Teu apelo, Senhor, ao teu chamado de amor responder. Na alegria te quero servir e anunciar o teu reino de amor. E pelo mundo eu vou, e pelo mundo eu vou, cantando teu amor. disponível estou para servir-te, Senhor. E pelo mundo eu vou, cantando teu amor. Pois disponível estou para servir-te, Senhor. Dia a dia tua graça me dás, nela se apoia o meu caminhar. Se estás a meu lado, Senhor, o que então poderei eu temer? E pelo mundo eu vou, e pelo mundo eu vou, cantando teu amor. Pois disponível estou para servir-te, Senhor. Para ti, Senhor. E pelo mundo eu vou, e pelo mundo eu vou, cantando teu amor. Disponível estou para servir-te, Senhor.